classes. Autorizado inicialmente o Azul 2783. Grato, Azul 2783. Controle Salvador, Esperal, 9960, cruza 3 e 700, na bomba, neném. Esperal, 9970, bom dia, contato André Polares, submarino nível 340, suba via, saída Momo. Via na bomba, 9960, 340. Azul 273, autorizado direto conquista. Direto conquista, 273. Torre Salvador, bom dia, Azul 2772, tá próximo do ponte, espera da 10, pronto. Azul 2772, autorizado, alinhado e decolado, Y 0, vento variável com 5 nós, ajuste 10 no 8. Autorizado, alinhado e decolar, pistono 0, 2772. Para de 500 pés, visibilidade de 2 mil metros. Chuva moderada e, segundo a meteorologia, com névoa úmida. Já tem informação, acho que é 6312. Esperando que seja o seguinte, desvio à direita. Autoriza por lá, flote ou coisa assim? Autorizado desvio à direita. Aguarde outra proa junto ao centro. Federal 9970. Obrigado. Chame agora Recife na frequência 1288 até no 260, Azul 2783. 288-260 com Recife, Azul 2783, bom dia. Bom dia. Geral 9970, após desvio, voe Abuco. Abuco, 9970. Confirmo, senhor, essa posição não faz tanto nessa rota. Autoriza a posição de Petrolina? Que é o centro que deu. Vamos solicitar então Petrolina ou Nenim, tá bom? Aguarde. Ok, Nenim, tudo bem. Aguarde então, vamos indagar novamente o centro. Em controle, frequência 1208. 1208. Controle Salvador, bom dia, Azul 2772, cruzando no 1500 pés. Azul 2772, contato radar decolar, a gente mantém o 160, série Coral no Bravo. Coral no Bravo, o 2772 em ascensão para o 160. Na 970, vou direto para baixo. Muito obrigado. 9970, chama o centro Recife em 2545, alterando 2085. 2545, 2085, Léo. Via para 2000 pés, altímetro em Salvador 1018, está livre a final em Lessa, que foi cabeceira 10, chama estabilizado no posto do Rio Grosso, na 3-1-2. Pergunta 095, pode zero no 0, pronto. 095, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 290 graus, 089. Alinhar e decolar pista no 0, vou no 095. Oxenia 6312, eu tenho uma melhora significativa nas condições meteorológicas. A operação termina assistimento, porém 800 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade, sem chuva. Sobre a vertical de leva, apenas chuvas na vizinhança. Salvador, approach American 229 is checking in past the 190 for 110 on the Amman. American Airlines 229, Skunk identification, send my tank flight level 050 clear on my arrival. 050, squawk ident down to for the Amman arrival, American 229. Alinhado em Matura. Autorizado aliar em Matura Azul 2796. Buenos Aires 1095, decolador 37, acione 5566, sob controle 2018. 5566, 2018. Agora o teto de 800 pés, visibilidade de 4 mil metros, sem chuva no momento no aeródromo. Oxané 6312. Oxané 6312. Alexa 229, control. Go ahead. Salvador operating IFR conditions, the city 800 feet, visibility 4,000 meters, without terrain. America 229. 59. Salvador departure control, go 1095 with you, 3000. Go 1095, radar can tag the departure, climb at nameplate level 360, climb via Arbor 1, departure, go 1095. Arbor departure, via Arbor 1, departure 360, 1095. Autorizado o sinal do procedimento, chame TUI 1118, decimal 95, Oxenia 6312. American 229, I'd like to deviate a little right of course for weather. We're clear deviation, America 229. 229, clear. Decimal 8, azul 2796, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o azul 2796, decolado no perfil da Conde. Azul 2796. Suba conforme autorizado, acione código 0221 para o nível 170, por via saída Conde. 0221 acionado, subindo conforme a saída Conde, até o nível 170. Solicita 190 como final. Tudo mantém nível 90, azul 2796. Autorizado 190-2796, obrigado. American 229, Salvador Approach Control. Go ahead. We have now ceiling of 500 feet and visibility of 4000 meters. That's 400 or 4000 meters? 4000, 4000 feet. Copy. Let's go 1095. 095, contact Recife on frequency 128.8, alternating 126.0. Call Recife Center on 128.8. Enable 126.0. O 2772 autorizado direto Raíra. Direto Raíra, 2772. Azul 2796 na escuta. 2796 na escuta. Azul 2796, vendo position. Okay, so 2796, we are flying to João Pessoa, flight level 190. And direct Dendo position. Direct Dendo position, Azul 2796. Roger, Dendo flying Azul 2796. American 229, 2000 feet, QNH 1018, clear final ILS X-ray to runway 10. Report established on localizer course. Okay, clear down 2000 feet, 1018. Established for the ILS X-ray, American 229. Serviço radar terminado, 8 milhas sudeste da posição coral. Chame Ilhéus, frequência 120, decimal 80. 1208, Azul 2772. Azul 2772, chame controle Ilhéus 120, decimal 1. 1201. Complete final ILS X-ray approach and contact tower 118.195. 118.195. Dessa via chegada norte para o nível 040. American 329 is 4 mile final for runway 10. Precision 9, continue our approach. Expect a landing cruise. Copy. American 329, clear to land. 329, runway 10, wind is 283 degrees, 05 knots, current H1018. Runway is wet, clear to land, runway 10, American 229. Clear to land. American 229 are on the ground at 53. Locate the runway in the next intersection to your right. Call ground frequency 121.9, American 229. 121.9, okay. Azul 2796, radar contact terminated 10 miles southeast, southwest of current position. Contact now Aracaju. Approach control frequency 120.30. Roger, contacting now at Aracaju approach control on 120.3 Azul 2796. Have a good day. Posso pela autoriza 2000, por chanel 3 do 9? 3 do 9, aguarde posições até 4 mil pés, ajuste 108, aguarde posições positivas. Vamos até o 4.002, chanel 3 do 9, prossegue na aproximação. Prossegue na chegada, bom, aguarde posições para descer para 2 mil pés. Não entendi o final da mensagem, pode repetir? Prossegue via chegada a ponte. Aguarde instruções para descida a 2 mil pés. Então tá bom, via chegada, aguardando sobre 2 mil pés, NM3 do nosso. Bela 311, desça para 2 mil pés, ajuste no 08, autorizado final do procedimento ABS 0, posso estabilizar. Ativa da 2000, está autorizado o procedimento e pode estabilizar o CNM 309. Salvador, bom dia, é o Roma 23, levanta a terminal, terminando de fora, mantendo o máximo esquema, para o Salvador, ideal de equilíbrio. Roma 23, a sua identificação. Identificou o Roma 23. Chame 319, não complete procedimento LS X-Way, chame Torre Salvador, frequência 918, decimal 95. 123, contato radar a 57 milhas nordeste do VR de Salvador. Da presente, voe na proa de Bonf para interceptar a chegada a Bonf. E da presente, proa de Bonf, chegada a Branco, Bonf, Roma 23. Roma 23, autorizado, descida para 4 mil pés, o ajuste do altímetro 9018. Descida para 4 mil pés, 9018, Roma 23. Autorizado chegada a Bonf, esta via chegada a Bonf para o nível 050. Via chegada a Bonf 050. Todo mundo hoje, né? Pouso autorizado, pistão 0, pistão molhado, 2.0 grau, 5. Torre, bom dia, 5973 no ponto, espera do 1-0, pronto. 5973, autorizado a alinhar e manter o 1-0. Ali mantém o 1-0, 5973. Direita, 121, décimo 9. Confirma o CDM, é 319? 1219, considere solo 07. 219, obrigado. Zero, vento 280 graus, 59. Rio Decolagem, pistão 0, Rio 5973. 2171, tráfego posição 10 horas, rumo sudoeste, passando nível 07, confirmando 080 para o 040, a 15 milhas, Embraer, confirmando eco 110. Tráfego posição de 2 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, passando 140 para o 050, com Boeing 737. Tráfego 2 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, passando 140 para o 050, quase 737. Controle Salvador, boa aí, o 5973. E o 5973, contato radar na decolagem, suba para nível 330 via saída PUCA. 330 via, alguma possibilidade de alguma prova direta? Aguarde. Torre Salvador, muito bom dia, o Azul 4299, ponto de espera. Azul 4299, apresentando a linha de decolagem sono 0, vento 280 graus, 7 noite. A linha de decola por Azul 4299. Negativo. Confirmo para o controle, Salvador. É o eco do Lula, deve estar lhe chamando. Jogou 2, 7. Salvador, o Lula Moreno está vindo para Salvador com um esquema no nível 095. Tentou contato com o centro, não conseguiu. Eco Zulu Novembro, entrando em código 5153, mantém a visual 095, reporte em direção à terminal Salvador. É o controle Salvador em ponte para o Papatango, Eco Zulu Novembro. Grato, o gol 2171. Deixa o Zulu acionar 5153, tá? Nada, bom. Azul 4450, informação, Uniforme. Azul 4450, aciona a identificação, desça para nível de voo 050. 050, 4450. 4450, desça via chegada Bomé de 1. Via Bomé de 1, 4450. Rio 5975, atualizando a linhada e mantém para o lugar. A lei mantém para 10.975. 12171, desça para 4.000 pés, ajuste o altímetro no 09. 4.028.217. 4299, decolado aos 13, acione 5571, sistema de controle do 0798. 5571, azul 4299-1208. Olhe Salvador, bom dia, azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem. Acione o código Alfa 5571. Acionado 5571, quer que a gente? Por gentileza. Identifico. Azul 4299. Salvador, bom dia. Gol 1230, informação de fora. Gol 1230. Dessa via, chegada a Bomédio 1 para nível de voo 060. Desce via Bomédio 1 no 060. Pode dar presente e voar direto para a ETAP? Negativo. Aciona a identificação Gol 1230. Aciona a identificação 230. Bomba 23, mantenha 4 mil pés. Forte interceptando posição bomba. Ok, mantendo 4 mil pés, vai reportar em lugar a bomba. Próxima. Gol 2171, se considere restrições de altitude de posição pelo, desça para 2 mil pés. Ajuste do altímetro 1098. 5, decolado ao 16, chame o controle, frequência no 20-8. 20-8, 975, boa. Boa, Rio 5973, chame Centro Recife, frequência 125-45. Alterna 126-85. Bomba 23, estou chegando a bomba, o outro pelo está presente. E 5975, suba via chegada a Momo. Para o nível. Para o nível 350. Via MOM 350, possibilidade de coordenar para o time? 4. Controle com o Pio 123, posição bom, pro Odisseu, está presente, mas não passa pelo. Confia na Roma 23. Sobre tração para sequenciamento, curve à direita proa 240. Ok, tração para sequenciamento, direita 240, rumo 23. Com 975, controle. Na sua escuta, 5975. E 5975, faça um cheque no seu que dá um transponder no recibo com código normal 5563. Ah, confirma agora, estamos com equipamento. 57. O 73, perdão, desculpa. 7, agora recebendo o normal código Rio 5975, exceto o modo char. Foi 2176, estabilizando. Complexo final do procedimento, chame torre 1895, azul, questão Gol 2171. Fala, torre 2171. Azul 4450, voe direto Duna, desce e mantenha 3000, se houver falha de questão. Duna 3000, intercepte complexo final do procedimento, azul 4450. Gente, direto Duna, descendo por 3000, completo procedimento de fluida no 04450. Controle, já recebe o modo chat 5975? Afirmativo, cruza o nível 070, confie. Afirmativo. A possibilidade de voar pro X, senhor, né? Nessa proa a gente livraria até uma formação na posição 12 horas aqui. Vou inicialmente direto Cogbo, aguardando pro X coordenação com o centro, Rio 5975. Gente, Cogbo então. O voador 4299 tem que efetuar um desvio aqui na proa sul. Autoridade de via azul 4299. 299. Onda 23, secretário de comunicações, veio para cima na marcação ONU 190, Onda 23. Confirma Onda 23. Secretário de comunicações, foi para cima, Índia Terra, na marcação ONU 190. Confirma falar de comunicação, vá para cima, ONU 190. É na marcação magnética, se eu faz comunicação é na marcação magnética 110, 190, vou ir para cima para o final do procedimento elétrico. Marcação magnética 110, vou para cima, elétrica 10, tá? Autoriza o apelo, está presente? Não, não pode não. Temos a aeronave que precede, que é uma aeronave das lembras, é 190 que precede. Será o número 3 na aproximação. Aeronave número 1 na 3000 da cabeceira, aeronave número 2 é o azul 4450, e esse é o número 3 na aproximação. Ok, gente, 2-3. Salvador, bom dia, o 2-5-0 da Azul, gente da Vista, oferecida. Confirma o número do voo? 2-5-0, tá. Do 2-5-0, essa identificação, vou ir no rumo de Bomed para a chegada Bomed 1. Já pronto para a descida? Já pronto para a descida. Desça e mantenha o nível 070. Claro, 070, o 2-5-0. Conta 2-3, curve, vou agora na proa 200, proa 200, 200. 2-3, esquina 200. Ô, 5-9-7-3, pode chamar o centro? Rio 5973, chame o centro na frequência 1-2-5-5, alterna 2-8-5. Rio 5973. 2-5-5, obrigado, meu Deus. Ingressar na Oscar, para ingresso na Oscar. 2-3, posição de deriva, estabilize agora na proa 220, bomba 2-3. 220, 2-3. Bomba 2-3-0, seu vetor para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, proa 10, descendo até o 050, limite oculto do localizador, bomba 2-3-0. Esquerda, proa 010, descendo a 5000. Esse é o curso localizador, o Gol 1-2-3. Salvador, 2-5-0, prossiga. Vai necessitar de via esquerda pro a norte, ok, senhor? 10-3. Autorizado de desvios, azul 2-5-0. Gol 1-2-3-0, inicie redução para 2-0-0 nós. Reduzindo, 2-0-0 nós, Gol 1-2-3-0. Firmativo, no sequenciamento irá seguir a aeronave Bandeirante, Gol 1-2-3-0. Gente, 1-2-3-0. Guardião 07, prossiga. Decolado Jandina com 05 a bordo. O destino é Grupo Zulu Bonito. Está 1-2-1 aqui dentro de Salvador. Chegando ao Zulu 355. Não está lá de área para saber, está 3.3. Sente, mantém, escuta, prossiga visão ainda a altitude de mil pés nesse setor. Voo azul 4450, desse mantém 2000 autorizado LS. 2000 autorizado LS, o 4450. 1-2-3, curva agora à esquerda na proa 1-2-0, reposta localizador estabilizado. 1-2-0, vai reportar o localizador estabilizado, 1-2-3. Autoriza prossiga descida para 2000. Inicialmente 3000, o rumo 2-3. Inicialmente 3000, o pede 1-2-3. Guardião 07, informe a altitude ou nível que solicita para Bonito. Solicita 7-3-10, inicialmente, desse aqui. Prossiga em regra de voo visuais, uma trave conhecida a reportar a frequência livre para coordenação em pouso. Você informe o estimado para pouso? Sim, mais uma 349 lá, é bonito. O guardião 07. Tente. Bono 230, desça agora para 4000, porém inicie redução para 1970 mais. 4000, 1970 mais, o gol 1235. E o 5975, chame Recife agora, 12545, alterno 2685. E o 5975? 230 intencionalmente irá ultrapassar o pulso do localizador. Seu novo limite será a marcação 120 de Simbra, 120 de Simbra, gol 1230. 120 de Simbra, 1230. Controle ao Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. A intenção da presente é acender para o nível 075 e descer até Bonito. A alcança vai subir depois que passar a antiga Itaparica. Aí do outro lado da Itaparica, depois temos a aeronave Nissetum com essa 37 descendo ainda para 4000, ok? Após aí, quando passar a Itaparica por completo, mais 5 minutos de voo está autorizado, 045. Tem condição de manter regra de voo visual no momento?